Tudo negão se amarra na lourinha. Toda lourinha se amarra no negão. E os comédia perdendo a linha. Mente vazia, discriminação. Todo negão se amarra na lourinha. Toda lourinha se amarra no negão. E os comédia vem perdendo a linha. Mente vazia, discriminação. Me chamem Benny, me discriminem pela pele. De N-Vision, de Charles Barker, Black Cap 808-90 flashback. A loira sentada num rebaixado Mavericks Black. Ela vem de Givenchy, cheirinho de Fendi. Tira a calcinha, San Merci. Uma hora é aquece, outra Angelina Jolie. Ela rebola igual Beyoncé, ela é puro frenesi. A tatuagem no bumbum, na praia o zum zum zum. Beleza em comum, clac, clac, clac. Putz, que bumbum gigante, observe enquanto desce. Vai em cima, vai embaixo, vai em cima, então mexe. Não discrimine se eu tô com a minha loura. Humildade é a grandeza e eu não tô aqui à toa. No lugar de onde eu vim, ninguém ganha vida boa. Vamos brindar a vitória, porque o tempo não perdoa, vai. Tudo negão se amarra na lourinha. Toda lourinha se amarra no negão. E os comédia perdendo a linha. Mente vazia, discriminação. Todo negão se amarra na lourinha. Toda lourinha se amarra no negão. E os comédia vem perdendo a linha. Mente vazia, discriminação. Não consigo me imaginar sem elas, mulheres belas. Com carinha de anjo, mas no fundo é uma fera. E aquelas que tem cara de fera, mas no fundo é uma santa. Pede bispo Benny depois de entrar na dança. Lá vem ela outra vez, joga o charme pro meu lado. Acho que gostou da beca, do meu cap camuflado. Troca olhares, é normal, desenrole é fatal. Se tiver aditivado, vamos pro ponto final. Mas eu sei que tu tá vim, eu sei que tu tá. Eu sei que tu quer vir, eu sei que tu quer, então vem me dar. Eu continuo assim, eu não consigo evitar. Mas ganha logo o dia, a mais linda que eu olhar. Um brinde de Xandão, a loura e o negão. Os comédia vem perdendo a linha, discriminação. Sua mente vazia, eu continuo tranquilão. E ela pede com carinho, eu exerço a minha função. Todo negão se amarra na lourinha. Toda lourinha se amarra no negão. Comédia perdendo a linha. É isso aí, Benny! Mente vazia, discriminação. Se ligou, negão! Todo negão se amarra na lourinha. Toda lourinha se amarra no negão. E os comédia perdendo a linha. Da discriminação. Mente vazia, discriminação. Discriminação. Discriminação. Discriminação. Discriminação. Discriminação. Discriminação.